sejamos livres de tudo aquilo que nos impede de amar a Deus sobre tudo, libertos para o Senhor. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Vê, tua família se acabar, tua esperança se apagar, a tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. E a angústia te faz esquecer das coisas santas de Deus, de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão Pai eterno é bom, Ele nos quer livres de todos os vícios, de tudo aquilo que nos atrapalha neste mundo. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. E a angústia te faz esquecer das promessas de Deus, de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Cante comigo: bendita será a tua casa, bendita será a tua casa. Que nos liberta.